Vitor Juliette, solo 69, back track atualizado, estamos em pista livre. Uno 648, essa identificação, chegada a mar e desça para o nível de voo 060. 060, chegada a mar, tenta Quebec. Azul 4476, autorizado LS, reporte estabilizado. Autorizado LS, Azul 4476. Através de Paris, direção Interlagos, Vitor Índia Juliette. Vitor Índia Juliette, reporte na rotatória. Reportando na rotatória, Vitor Índia Juliette. Alfa 10, Azul 4476. Azul 4476, complete de aproximação, torre 18, decimal 6. 86, 4476, boa. Torre Azul 4476, 3 milhas, quadro externo, visual, ILS. Vitor Índia Juliette, prossegue para o rodatório, intercepta a final, some 3 milhas fora. Salvador, Azul 4476, passando uma milha do centro. Copiado, Azul, prossegue, livre pouso 10, vento no 30 graus, 8 nós. Livre pouso 10, Azul 4476. Controle Salvador, no Patango, Vitor Índia Juliette. Vitor Índia Juliette. Afirmo, está no visual aeronave na aproximação do 10, autorizo cortar para o 97, como número 2? Autorizado. Some 3 milhas fora. Cortará 3 milhas fora, vistoria de 10. Tá, 3154, desça para 2 mil pés, o ajuste 10, 12. 2 mil pés, 2, 3. Juliette, livre pouso no 7, vento 140 graus, 8 nós. Livre pouso no 7, vista de agilha. Azul 4, 4, 7, 6, solas 4, 7, direita 219. Azul 4476, boa tarde, via Alfa, repórter da Juliette para ingresso. Tá, 3154, autorizado, LS, reporte estabilizado. LS, reporte estabilizado, 3154. Gol 9648, desça para 2 mil pés, ajuste 1012. A 2 mil, 1012, bem bacana. 6326, sua indicação, chegada a Mari, desça para o nível 050. Alívio, chame táxi, meu 142. Câmara. Meu Oscar, prossiga, boa tarde. Oscar, prossiga. Localizador, Santa 154. Santa 3154, Torre, 198, decimal 6. 286, 3154. Estabilizado, vai 2 milhas e meia para descer. Copiado, tá? Continua a aproximação, livre pouso no zero, venção no meia, 0 graus, 8 nós. Livre pouso na 10, tá 3154. Prossiga, Vitorina Juliette. Tem horário. Nossa Aliette, nós temos o plano de sistema aguarde, Vitorina Juliette. O meu Oscar tinha chamado solo, confirme. E48, autorizado DLS, reporte estabilizado. Oscar, boa tarde, copia para o morro? Costa, Morro de São Paulo, meu país autorizado, ao 7 direita, corredor Axé, após caixa pregos, aciona 0153, padrão, controle 119, decimal 352186. Segundo Romeu Oscar, confirme pessoas a bordo. 2 pessoas a bordo, ajuste no 012612, chame 1186 para acionamento táxi e decolagem, bom voo, boa tarde, Romeu Oscar. Solo, chame 6142 para o táxi, 97 a bordo, alterna Salvador com 4 horas e 10. Julius. Salvador. Salvador, copiado. Indy Alpha, ponte para 186, ajuste no 012. Então, bom, boa tarde, 6142, do Oxana. Obrigado, até a próxima. Está livre agora, o Xena 6213, chame táxi. Estabilizou o Gol 1-6-4-8. Gol 1-6-4-8, torre 1-9-6. 2-6-6-4-8. Oi, Salvador, Gol 1-6-4-8. Boa tarde. 4-8, boa tarde, continue e aguarde autorização de pouso. Faz autorização de pouso, 6-4-8. Meia, ou será 6-1-4-2, um ponto espera, tá pronto? Sim. Tá 3-1-5-4, solo 5-5, direita 1-2-1-9. Direita 2-1-9, 3-1-5-4. Solo 3-1-5-4, livrou, bom dia. 4-4, via Alfa, após Juliette, portão 1-0, TAM 3-1-5-4. Via Alfa e Juliette para o portão 4, TAM 3-1-5-4. Portão 10, portão 1-0, TAM 3-1-5-4. Portão 10, 3-1-5-4. Paulo Salvador, né? 6-3-1-5, portão 7, pushback, acionamento. Coordenação verde do solo, Xenome 315, após a passagem retaguarda do Hércules da Tanque, vai prosseguir para o portão 10. Após o mesmo que já está próximo a Juliette, o senhor inicia no 07, chame táxi. Gente, após a passagem do Hércules da Tanque, então inicia e chama para o táxi, Xenome 6315. Ok, sim, se o 6142, mantenha o posto estar aguardando, nós temos um banho da Gol, que já ultrapassou isso, certo? No 648, sem livre pouso, pistão no zero, vento 1950 graus, 89. Livre pouso, voo 9648. Vai, pelo lado. Puxando a 6326, está livre a final ILS, voo Iduna, desça para 2000, ajuste no 092. Duna 2512, 6330. Só me cabeceira 17, alinhado pronto. POB confirmando 107. 1-0-0. Última centena, táxi via Indy Alpha, ponto espera 118-6, número 2, ajuste no 0-1-2. Tem um bom voo e boa tarde, acho que não é 6213. Táxi, 118-6, ponto espera 642, ali mantenho no zero. Gol no 648, solo ao 59, Direita 1219. Direita 1219, voo 614. Romeu Oscar, livre decolagem 17, vento no 40 graus, 9 nós. O Senar 62, 16, boa tarde, mantenha um ponto de saída. 48 via Alfa, repórter da Juliette para ingresso. Alfa, repórter da Juliette, com o meu contato. Para o táxi, o Sané 63, 15, 134, a bordo, temos 3 horas de 50 de autonomia, Fernando Galeão. Indy Alpha, número 2 no ponto de espera, quando pronto, estou 186, ajuste no 012, bom voo, boa tarde, Sané 63, 15. Ajo, Indy Alpha, ponto de espera, 210, 286, ajuste no 0, Sané 63. Conforme estimado pouso. Estimado Morro de São Paulo 1825, 2500 pega pro de boa, o meu ato. Pés autorizado, vitrine de Juliette para Morro. Decolando 197 com curva direita, corredor axé, faz caixa pregos, aciona padrão 0160, controle 119, decimal 35, 218,6. Autorizado acionamento para o táxi, chama 2186, ajuste no 012, então bom voo, boa tarde, Vitorino e Juliette. O Sinai 6142, decolou ao 02, controle 119, decimal 35. 1935, já voa. Salvador, muito boa tarde, Oceano 6142. Boa tarde, Oceano 6142, contato radar, suba para o nível 350, saída Puca. 350 na Puca, pode voar Puca ou Jamo? Autorizado, pro de Jamo. 6142, Jamo. Oceano 6326, torre 186, tem um bom posto. 26, obrigado, senhora, boa tarde, bom trabalho a todos. O Sinai 63, Nuzinho, boa tarde, mantenha um ponto de espera aguardando. Vai, mantém um ponto de espera, 63, Torre Salvador, boa tarde, o Sinai 6326, próximo ao externo, baixo para baixo. 6326, boa tarde, continua na aproximação, guarda pista livre. 6326. O Sinai 6213, livre decolagem, pistão no zero, vento 120 graus, 8 nós. E a torre prossiga. Poderia ser uma com o meu dois, reportou 02, você? Firmo 02. Positivo, 02, graças, meu dois. É o centro administrativo? Boa tarde, Oceano 6314, identifique, pro de Duna, desça para 2 mil pés, ajuste no 012. Tá, táxi da pista 107 e decolar após a metade da mesma, de modo a não interferir na aproximação. Autorizado, guardião, táxi, pista 107, me chame no ponto médio para iniciar a decolagem. Vitorinho Juliette, livre táxi, sumo para ingresso. 3, contato radar, sua para o nível 360, está autorizado para o de Leda. 360, autorizado Leda, 6213. 326, livre pouso, pista 10, forma o vento 140 graus, 8 nós. Ciente, pouso autorizado, Oceaner 6326, continuando baixo da base. Oceaner 6213, decolou ao 05 com controle 11935. Índia Juliette, no pátio 4, 0 ponto, espera, confirme. Estava no pátio do Graé, confirmo, foi autorizado ele ingressar na pista e prosseguir o táxi pela pista, confirmo, o Vitorinho Juliette. O Vitorinho Juliette eu ainda não entendi, ok? Confirmando, o helicóptero estava no pátio do Graé e o mesmo foi autorizado prosseguir o táxi pela pista em uso e decolar a partir do ponto médio. O senhor informou que foi a quase colisão, o senhor estava no pátio 4, confirme. Então o senhor afirma que foi uma quase colisão do pátio 4 com o pátio do Graé? O guardião decolou ao 06, no litoral sul, sob o controle 119 decimal 35, confirmando o guardião 02. O senhor, nós temos um repórter aqui do Vitorino Juliette, o senhor estava visual com o tráfego? Afirmo, o tráfego não estava no pátio guarda não, o tráfego estava no pátio da Ameixa. Estacionamos na lateral, virando, a gente pediu para ingressar no ingressar na pista de baixo, tudo conforme a instrução. Mas tem qualquer risco de colisão. Ok, estou sim, guardião. Chame agora o controle de Salvador em 119 decimal 35. O Sener 6326 livrou um 219. 219, graças. 6935, guardião 02. 5491, identifique chegada Bonf, na Pro de Bonf, desça para 4 mil pés com ajuste no 012. Cortado o setor da operação, guardião 02. Não temos o plano de sistema, confirma o horário, 6321. 40. Poderia confirmar a saída para 6321? Horário 15:40, Zulu? 40, já são 18, já são no momento 18:08. Desculpa, 18:40. Vicente, ainda não temos sistema, assim que chegar no sistema eu vou lhe autorizar. A subida prevista provavelmente pela Zulu 17 Brasília será Arbor e após direto Elefa. Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo e direto Elefa após. Arbor. Solo Salvador, o azul 4065, autorização para Campinas, o nível 360, informação Quebec. Oceaner 6142, chame o centro Recife na frequência 125, decimal 45. 25, 45.